Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a parte B do Papo de Jornalista de junho. Nossa entrevista com o Gustavo Silva. Gustavo, boa noite. Opa, divertido. E junto comigo, vocês já se acostumaram com o nome do Bloco A, Débora Sestab. Desceu, boa noite pra galera. Oi, galera. Bloco B, nós vamos conversar sobre o livro que Gustavo Silva escreveu e lançou. Mas tudo começou com o temível TCC. Pra trás, ai, ai. Não. Primeiro, como é que surgiu a ideia de você ir pra Bósnia, né? Já que a maioria faz TCC sobre o Juventus, por exemplo. A ideia de ir pra Bósnia surgiu de uma época que eu tava trabalhando no SBT. E calhou de quando eu tava trabalhando lá, veio essa história. Eu tava trabalhando lá na bancada de internacional. E basicamente o que eu fazia era decupar o material que chegava das agências internacionais. E veio um report da Reuters com informação de que esse cara chamado... Isso que ele escreveu o livro, hein? Não, é que agora veio o nome de outras duas figuras da cena. Horácio Humilhado e Timismo Lourando Milhoso. Então, teve esse cidadão chamado Radovan Karadzic. Aê! Enfim, esse sujeito, um homem chamado Radovan Karadzic, havia sido preso e ele ia responder no Tribunal Penal Internacional, em Haia, sobre crimes como crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. E nesses reports da Reuters, sempre vem um boletim, de fato, com a notícia e imagens. E as imagens eram imagens, assim, do momento, né, do cara sendo preso, de como a aparência dele atual, e também imagens históricas, assim, da guerra da Bósnia, que era uma coisa que eu sabia muito pouco até aquele momento. Na verdade, eu sabia só que tinha acontecido uma guerra num lugar chamado Bósnia. Fora isso, eu não sabia de mais nada. E aquele negócio de gente sendo... tomando tiro e bomba explodindo e etc. E também vieram imagens desse lugar chamado Srebrenica, que era um lugar pelo qual esse Radovan Karadzic estava respondendo pelo crime de genocídio. E, obviamente, bom, a gente sabe que genocídio é uma palavra muito forte. Independente da gente saber do real significado ou não, a gente sabe que genocídio é um negócio que é pesado. É, a primeira coisa que vem em mente é o Holocausto. É uma coisa de muita morte, etc. E, bom, veio tudo isso, quer saber? Nos tempos livres que eu tinha lá, eu sempre dava uma pesquisada para saber o que aconteceu nesse lugar. E eu achei aquela história muito interessante, e eu não sabia nada daquela história, eu sempre me aprofundando mais e mais. E aí, calhou também de ser um terceiro ano na PUC de jornalismo, faltando um para se formar, todo mundo pensando já em que fazer de dissertação, etc., e eu sem ideia nenhuma. E veio o ano final, e eu também ainda não tinha ideia, eu trabalho onde eu estava, eu não gostava, eu queria sair de lá, enfim... Juntei tudo e, quer saber, com a grana que eu fiz no trabalho, eu vou pra Bósnia. Eu também, porque eu não sabia mais se eu queria ser jornalista, já tava totalmente desanimado, então, eu vou dar o canto do cisne, eu vai, eu racha, e foi. E como é que foi a apuração pra esse trabalho? Eu lembro porque você sofreu, porque a Bósnia quase não tem informação aqui no Brasil. Né, de fato, foi o que você falou, a bibliografia é hiper escassa, são pouquíssimos títulos que têm alguma relação com a Guerra da Bósnia, em português, e menos ainda, bom, em português eu posso falar com alguma autoridade que o meu livro é o primeiro, pelo menos em português no Brasil, a tratar especificamente do massacre de Srebrenica, desse episódio de genocídio que ocorreu durante a Guerra da Bósnia. Antes não tinha nada, e eu posso falar ainda que falta um trabalho em profundidade para falar sobre esse evento. E é isso, livros importados, alguns documentários que eu conseguia ver pela internet, documentos de agências internacionais disponibilizados online, mas eu vejo principalmente quando eu mudei agora para a Inglaterra, o quanto a minha pesquisa ainda falta. Eu acho que o livro é bom no que ele se propõe a fazer, até pelas condições, mas aqui na Inglaterra, o acesso que eu tenho a fontes de informações, de jornais acadêmicos e livros, etc., nossa senhora, é um negócio estupidamente gigante, é muita coisa, informações de todos os lados, enquanto eu aí sofrendo para escrever um livro com... mas foi divertido, no final deu certo, acho. Bem, o livro, o link pro livro vai estar no post, mas existe pelo menos um conceito no jornalismo chamado edição, e a gente sabe que muitas das histórias que você passou na Bósnia simplesmente não foram pro livro. De fato. Até porque eu passei quase um mês na Bósnia e meu livro, ele é sintetizado num período de uma semana que eu passei lá, que foi o evento que de fato eu cubro e que tem relação direta com o massacre de Srebrenica. Uhum. Pelo menos entre as historinhas, pelo menos eu acho que seria interessante contar para os nossos ouvintes, é aquela vez que você foi tomar café da manhã, você tomou o café com o primeiro-ministro da... Eu nunca lembro qual dos 30 primeiros ministros. É, maluco, complicada a história, né? E também a quando você viu no meio da torcida hooligan da Bósnia, quando você tava em... Você tava na capital. Eu não estava na capital, eu estava numa cidade chamada Mostar. E tá, eu começo por essa história então. Mostar é uma cidade que... Bom, a guerra da Bósnia... É uma história complicada de explicar e é muito mais difícil ainda de fazer um resumo. Mas em poucas palavras, o quadro que eu quero dar é o seguinte, que todo mundo pensa que foi uma guerra entre bósnios, muçulmanos e sérvios. E ainda muita gente ignora que tinha um terceiro partido envolvido ainda, que eram os croatas. E Mostar é uma cidade próxima da fronteira com a Croácia, fica a 30 quilômetros da fronteira, e é uma cidade que ela é literalmente dividida em duas por um rio. O rio Neretva, chamaram. Um rio lindíssimo, águas lindas no verão, num dia de sol, não tem paisagem mais bonita. De um lado da cidade residem os bósnios muçulmanos e do outro lado os croatas. Calhou de eu estar nessa cidade, eu queria passar por lá, porque é um lugar icônico da Bósnia, tanto quanto para fazer turismo também pelo fator da guerra. E calhou de eu ter ficado no lado croata da cidade. Certo dia, uma cidade quente pra caramba, e eu no verão, um calor de 35 graus, um sol absurdo das 4 da tarde, vou ficar no meu hostel escrevendo alguma coisa, dando uma descansada. E nisso eu começo a ouvir uns cânticos vindo da rua, e cada vez mais alto, e dava, pelo volume dava pra perceber que não era uma, duas pessoas, mas era muita gente. Fui olhar da minha janela, não conseguia ver nada, eu vou pra rua ver o que está acontecendo. Na avenida em frente ao lugar que eu estava, eu desço, vejo uma multidão, numa avenida enorme, linha reta, e tem essa multidão na rua cantando, e eu vou correndo em direção aos caras para saber o que está rolando, e acompanhei todo esse pessoal até o fim do trajeto, que eram pelo menos uns 500 metros. E quando eu fui ver, todo mundo parou no estádio de futebol. Interessante. O que tá rolando? Que jogo que vai ser? E era um jogo do time local, croata, é bom dizer, contra um time da Eslováquia, que era uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. Tem ingresso ainda? Tem. Então, vamos. Fui correndo pro lugar onde eu tava, pro meu hostel. Peguei algum dinheiro, saí correndo de novo pro jogo, que faltava 5 minutos para começar, e comprei meu ingresso e vamos aí. Na fila, perguntei por acaso, porque a Bósnia é um país que muita pouca gente fala inglês, e calhou de eu ver dois caras do meu lado, saquei que eles falavam inglês, deduzi que eles falavam inglês, fiz uma pergunta para eles em inglês, se ali era a fila, e obviamente os caras ficaram surpresos de ver alguém falando inglês ali e tudo mal, mas ficaram ainda mais surpresos de saber que eu era brasileiro, e a gente virou brother. Assisti o jogo inteiro com esses caras e tudo mais. E foi muito engraçado, porque do lado oposto da arquibancada onde a gente estava, estavam os ultras. E foi muito divertido. O jogo em si foi uma porcaria. O time de casa ganhou. Foi 1-0 ainda pro time da Bósnia, mas depois o time tomou 4 na Eslováquia. Mas foi legal. Eu depois saí com esses caras, a gente jantou junto, tomou cerveja, e eu ganhei uma camisa da torcida organizada de um dos caras que estava comigo, que foi um negócio que foi demais, que eu tenho comigo essa camisa até hoje. Uma pena que não dá para usar, porque o cara era duas vezes maior do que eu, então a camisa ficou lá, bonitinha, guardada na mão. Bem, uma outra história sua na Bósnia, que não saiu pro livro, mas quem quiser pode acompanhar no seu blog, é quando você tomou um café com um dos ministros da Bósnia durante o Festival de Música de Verão. Como é que foi essa história? É, bom, primeiro uma aulinha para entender o que quer dizer esse primeiro-ministro. E a Bósnia, no fim da guerra, a liderança política dela foi dividida. Bom, a Bósnia em si ela foi bipartida. É um país, são dois países dentro de um país, basicamente. De um lado você tem os sérvios, no que eles chamam da República Srpska, e de um outro lado você tem a chamada Federação da Bósnia-Herzegovina, que é formada principalmente de croatas e bósnios-muçulmanos. Eu tive uma entrevista, eu estava em Sarajevo, que faz parte da Federação da Bósnia-Herzegovina, e eu tive uma entrevista com o primeiro-ministro dessa parte da Bósnia. A outra parte não tem um primeiro-ministro, eles têm um presidente, e acima de tudo isso, a instituição maior, que é a presidência de fato do país, é dividido entre as três etnias. São três presidentes, um representando os sérvios, outros croatas e outros bósnios-muçulmanos. Ponto. Estava eu em Sarajevo, rolando um festival de verão na cidade, que é um festival de cultura. E eu calhou de ser perto do hotel onde eu estava, fazendo nada, à noite, bom, vamos assistir isso. É uma apresentação de música clássica, que não é muito, não sou muito fã, mas é aquilo, né? Tá rolando, então vamos lá ver. E antes, como foi a primeira noite, rolaram uma série de discursos de pessoas importantes da cidade, relacionadas à cultura e também à parte política. E uma dessas pessoas foi esse primeiro-ministro. E, bom, os caras falaram, a maioria das coisas tudo em bósnio, entendendo lhufas, algumas coisas eram traduzidas para o inglês, por uma tradutora no palco, mas, bom, acabaram essas formalidades e a música começou a rolar. No que a música começou a rolar, teve uma apresentação de 1 hora e pouco, e no final me veio essa ideia. Eu, bom, não estou fazendo nada aqui mesmo, a música tá legal, mas eu já não estou sentado, porque já está bem cheio o lugar. E eu reparei que na frente do palco tinha como se fosse uma área VIP, de onde estavam todas essas personalidades locais. E calhou de eu estar com a minha câmera, que é uma câmera semi-profissional, que impressiona, assim. E cheguei um cara lá pro segurança, o cara não sabia falar inglês direito e tudo mais, mas ele, ai, camera, take pictures, you know? Ele é ok. E não, eu minto, eu não tava com a minha câmera, mas eu falei pro cara, I have a camera, you know, so can I take some pictures just in front of the stage? Ele, pode ser, mas bom. Tem só mais 10 minutos a apresentação. Eu, puta que pariu. Hora de correr pro hotel, que era, ficava numa elevação, quase uma montanha, tive que subir aquela merda toda correndo. E eu fiz em 5 minutos um caminho que eu faria em 15 ou 20 andando, ida e volta. Cheguei no lugar suando que nem tampa de marmita. O cara deixou ficar na frente do palco, tirei umas fotos, etc. Mas eu não estava interessado nas fotos, eu estava interessado em ficar na frente do palco para depois ficar mais fácil de conversar com aquelas personalidades e tudo mais. E principalmente com o primeiro-ministro, né? Porque, pô, é um primeiro-ministro. Acabou lá a apresentação, eu vi, todo mundo começou a levantar, trocar afagos e aperto de mão. E o cara estava lá. Uma hora lá que ele não falou mais com ninguém, eu entrei na frente e só falei, oi, sou Gustavo, jornalista brasileiro, estou aqui escrevendo e tal para o meu livro. A gente pode conversar algum dia? Será que você tem algum tempo? E eu vou embora da cidade só daqui a 3 dias. Dá pra gente conversar nesse período? É um puta de um oportunismo. Mas calhou que o cara. O primeiro-ministro estava do lado de uma pessoa que devia ser um assessor e tudo mais. Ele falou alguma coisa em bósnio, que eu entendi como dar uma olhada aí na minha agenda. O cara olhou assim e tá, falou, tá, daqui a 2 dias, não tem um café ali, você me encontra? Não, É nóis. Foi muito bom, porque eu tava totalmente movimento, tava suado com uma câmera na mão, cabelo todo atrapalhado de bermuda jeans, camiseta de banda, All Star, ou seja, tudo aquilo que você não quer apresentar para ninguém. Mas tava lá eu encarando um primeiro-ministro pra pedir uma entrevista, e o cara deu. Acho que ele ficou simpático com a minha causa de eu estar brasileiro na Bósnia e tudo mais. E pior que 2 dias depois, o cara tava lá me esperando no café. Chegou primeiro do que eu ainda por cima, e eu não cheguei atrasado, e me pagou lá meu cafezinho, comi bolinho com o primeiro-ministro, e ele tinha falado que era para ser uma conversa que duraria no máximo 20 minutos, e a gente acabou ficando quase 1 hora, o que eu suponho que tenha sido um bom papo. Bem, Gus, você falou um pouco sobre a situação política, né? Como é que isso reflete no futebol local? Existe uma rivalidade entre os times por causa dessa questão política, dessa questão religiosa? Existe uma rivalidade entre torcidas, fazendo um paralelo com o Brasil, por exemplo, uma Gaviões e uma Mancha da Bósnia? Tem, mas é muito pior. É como. Bom, eu também acabei escrevendo uma matéria para a revista Rolling Stones sobre a Bósnia. E a minha matéria ela fecha com eu descrevendo um pouco desse episódio. Enquanto eu estava no estádio lá em Mostar, e eu conversando com essas duas pessoas que estavam comigo, esses dois caras. E eu perguntei isso para eles também, mas e aí, como é que é esse lance aí de torcida organizada e tal? E tem outro time na cidade? E eles falaram que tinha um time muçulmano também. E é lógico que pelo campeonato local tinha um clássico, né? E eu perguntava, mas porra, então o clássico deve ser um negócio meio violento, né? Eles, é. Não é, e eu fecho isso com a matéria, tipo, deve ser violento e tal, e eles falam, não, não é uma, é como se fosse uma guerra, porque não envolve só futebol, envolve política, envolve religião, envolve etnia, envolve tudo. Situações de pós-guerra, perdão, reconciliação, é um negócio que às vezes não é tão fácil, e isso reflete em todas as camadas da sociedade, inclusive no futebol. E isso se reflete na seleção da Bósnia? Na questão étnica, o que você tem é, por exemplo, esses caras que viraram meus amigos em Mostar com quem eu assisti o jogo, eles são bósnios, nascidos em Mostar, mas eles têm passaporte croata por serem da etnia croata e eles querem que a seleção da Bósnia se foda. Eles só torcem para a Croácia, só eles não dão a mínima para o time nacional da Bósnia. Mesma coisa na parte sérvia da Bósnia, que eu também eu conheci a capital, Banja Luka, da República Srpska, e eles também não dão a mínima para a seleção da Bósnia. Eles querem saber da Sérvia, do time nacional da Sérvia. Então, é assim que reflete um pouco da etnicidade dentro desse negócio de torcida. Dentro do time da Bósnia em si, eu vou te falar que eu não sei como as coisas funcionam, mas eu acho que é um dos poucos espaços que tem um equilíbrio étnico e saudável assim dentro do time. É difícil falar que eles representam o país todo, porque, como eu disse, os croatas torcem pela Croácia, os sérvios pela Sérvia, mas pelo menos até que me consta, não tem havido reclamações de favorecimento de uma etnia dentro do time nacional ou escândalos do tipo, sabe? Você passou um mês lá, voltou para o Brasil, fez o seu TCC aprovado com 10, alegria, alegria, alegria, resolveu publicar o livro. Como é que foi esse processo? Como é que é a epopeia para se publicar um livro no Brasil? Mais uma resposta sincera, direta e chata. Não teve uma epopeia. Porque funcionou como todas as outras coisas que eu fiz na minha vida de jornalista. Eu simplesmente bati na porta dos lugares falando: Oi, meu nome é Gustavo e eu tenho isso e isso em mão. E com o livro foi a mesma coisa. Eu mandei e-mails para editoras, na verdade para poucas editoras. No fim das contas, duas se interessaram. Eu havia fechado com uma editora, eu ia fechar com uma outra editora anteriormente, só que deram uns problemas de prazo, etc. E eles falaram que não ia dar, e eu também vi que não ia ser legal. E aí a outra editora, no período, respondeu, se interessou pelo livro, e foi. Eu não me dei o trabalho de procurar por outras editoras, porque eu achei que a proposta que eles me fizeram foi um negócio legal, e foi isso aí. Bem, depois do lançamento do livro, você teve seus 15 minutos de fama, né? Você foi entrevistado pelo Adnet, que faz o prefácio do seu livro, por outras rádios, por jornais, deu entrevista para Deus e o Mundo. E como é que foi esse processo? Como é que foi estar do outro lado? Você não como entrevistador, mas como entrevistado. É um negócio meio estranho isso. Ainda não me acostumei com a ideia. Tanto que agora no Fiches em Bracholas, que é a entrevista mais importante que eu dei até o momento, Claro. eu ainda me sinto um pouco assim. Como eu posso dizer? tímido, retraído. E pra gente finalizar então aqui o nosso bloco B, valeu a pena ter escrito o livro? O retorno financeiro é bom, o retorno financeiro é mal? Você estimula as pessoas a produzirem livros? Não, isso é retorno financeiro. Isso só não é pior do que ganhar dinheiro com banda ou como jornalista. E olha só, olha minhas fontes de dinheiro, então você vê, eu tô fudido. Mas não, nunca fiz o livro pensando em questão financeira, e ainda bem que eu não fiz pensando nisso, porque senão eu ia ficar extremamente decepcionado. Mas valeu a pena pela experiência de, bom, eu tenho um livro que tá aí fora, quem quiser pode ir nas livrarias e vai achar. E eu recebi também elogios, não, eu não recebi muitas críticas, na verdade. Foi um negócio que até eu fiquei meio, é bizarro falar isso, mas eu fiquei chateado. Modéstia à parte, eu ouvi muito elogio, assim, palavras elogiosas, falando que o livro é bom, é bem escrito e tudo mais. Só que eu gosto muito de crítica. E crítica é um negócio que, elogio não ajuda você a crescer muito, crítica ajuda. Porque às vezes tem fundamento, às vezes as pessoas apontam coisas que você deixou passar, ou que você até hoje não se deu conta e tudo mais. Então, ouvintes do Fichas e Bracholas, comprem o livro e façam críticas. Foi legal, porque eu recebi mensagens, por exemplo, e-mails, etc, de amigos, pessoas falando que leram livros e, sei lá, sentiram motivadas aí pra Bósnia, por exemplo. Eu recebi uns 3, 4 e-mails de nego falando isso, porra, li o livro, eu achei bom pra caramba, e achei a história demais, eu também não sabia muita coisa, e agora eu quero ir pra Bósnia também. Então eu acho legal, isso aí pra mim foi que valeu a pena, de... É lógico, é um assunto difícil, é um assunto que não tem repercussão, não é pop, longe disso, mas você fisgando uma, duas pessoas e fazer, não sei, talvez essa pessoa ela vai dar um passo à frente do que eu dei. Eu fui lá e escrevi um livro, essa pessoa talvez vai lá e vai, sei lá, mudar o destino do país, vai trabalhar em alguma agência internacional na Bósnia, vai ter efeito direto sobre as coisas que estão acontecendo lá. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Meu Deus, que palavra é essa? É o ciclo sem fim que nos guiará. Eu tô desaprendendo português e ainda não tô falando inglês bem. Eu vou ficar retardado. Como é que era aquele caso daquele zagueiro que você falava? Que ele foi jogar na Europa, desaprendeu português e não aprendeu italiano? Enfim, foi. Eu não sei se foi o Aldair, eu acho. O saudoso Aldair. Que ele foi jogar no futebol italiano. E o cara simplesmente, teve um comentarista que soltou essa, que o cara não sabia da entrevista de fato, é como qualquer jogador de futebol. E o cara soltou essa comentarista, daí você aceitava, não sabe falar italiano e tá desaprendendo português. Bem, finalizando o bloco B aqui, Gus, do que vamos fechar o bloco? Agora, então, pra fechar o bloco da Bósnia, vou mandar um som local. Tá, não é local exatamente porque não é em Bósnia. Mas é de um cara que ele encanta, inclusive, isso nessa música, falando que ele foi limpado etnicamente. Tem uma tradução muito feia de ethnic cleansing. Mas, enfim, ele foi simplesmente expulso do país dele, por conta da etnia. E o nome do cara é bem sintomático, o nome que ele assina. É um rapper chamado Genocide. Faz todo sentido. É Srebrenica Never Again. Então, só na caixa e até daqui a alguns dias com a parte final do Papo de Jornalista, edição especial, Gustavo Silva. Uau, especial, bonito. Forensic scientists say the bodies of victims of the 1995 Srebrenica massacre, in which 8,000 Muslims were killed by Bosnian Serb soldiers. Another 4 mass graves have already been found in the area. Anniversary, but we ain't here to celebrate. We hit the moon, put your fist up and demonstrate. 11-7-95 be the date, premeditated genocide. My people in mass graves, 8,000 male individuals killed in cold blood, the evil, despicable. The world watch television with the visual, equally feeble. Now hide these war criminals, a blood ritual. Feeling so nauseous, visions of my people killed by Serb forces. No remorses, we ache for our losses. Fathers, sons, mothers and daughters. United Nations, guilty as the culprits. Let guns and rockets murder our kids. They ain't peacekeepers, they're more like bigots. Now close your eyes, can you picture all the victims? Can anybody hear the cry from the grave? The pain and the fear that was felt by the slain. Can anybody hear the cry from the grave? From the people that died in the brutal campaign. Fist up!